e toca o coração da noiva como ninguém toca. Ele vem, já ouço os seus passos, ele entrando pela porta pra buscar a noiva que ele tanto preparou e corrigiu todas suas imperfeições com seu amor. Espero um momento de te encontrar.